No! Information Society, Walking Away, ainda Nick Hayward, Tell Me Why, Pet Shop Boys, Being Boring, OMG, Pandora's Box, e começamos o Flash House de hoje com Harry Earth, Warm Ride. É um plus, né? Na verdade não é um remix que eu tenha adicionado alguns elementos eletrônicos e blá blá, não, é só um plus. Eu coloquei só elementos eletrônicos de ritmo, né? Eu transformei num house só com isso. Eu espero que tenha agradado. Eu senti a falta disso na música e não foi muito fácil porque o baterista, ele bate e canta ao mesmo tempo. Então é uma coisa meio que sincronizada, se não muito precisa. Mas eu espero que tenha agradado, tá? E você não saia daí porque tem mais um bloco de Flash House pra rolar, hein? Você está ouvindo Flash House. Comunicado para você, empresário. Sabe por que a crise pegou? Porque ela fez propaganda. Propaganda. Propaganda. Propaganda. Quer um jeito de sair da crise? Não tem segredo. A propaganda, mesmo em tempos de crise, ainda é a alma do negócio. Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98148-1193 ou pelo nosso e-mail contato@riosulradio.com. Rio Sul Rádio. 6h39. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Carl Douglas. Everybody was Judges are strong. You're on. Judges are strong. You're on. If to get another chance today, what time is past about me, you and me? Rather like to feel what is my life. You really got to listen, baby, have no fantasy. Don't cry tonight. Don't let me go. Don't cry tonight. Judges are strong. You won. Judges are strong. You're on. Randall makes his memories of dreams. You're ringing up on me. Do you love melody? Golden voice went up some time away. And you might mean at last we have the melody. Scores, get the best scores, dropping banana peels all over the time in the air lurks gloom. Sitting by myself, confined in my room. When all else fails, nothing else left to do. I turn on the music so I can feel the groove. Whoa, I'm feeling the groove now, baby. Bring it back. Whoa, to the boat, man. I've got to love someone. Gonna be my lover. Girl, I'm telling everyone. Gonna be my baby. I can't treat you like a friend. Também estou na Rio Sul Rádio. One of the lovers disguised, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, hey. Swaying to the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look, oh yeah, she's got the look. Thinking about yesterday, a thousand words say it doesn't make sense. paper doll. One of these days I think you will find yourself a paper doll. Yeah, babe. One of these days I think you will find yourself a paper doll. One of these days I think you will find yourself a paper doll. Yeah, yeah. One of these days I think you will find yourself a paper doll. Paper doll, paper doll, paper doll, paper doll, paper doll, paper doll. PM Down, Paper Doll, ainda Roxette Deluxe, uma versão chamada 2015 Remake, né? Porque a própria banda se reuniu em 2015 e regravou, refez tudo, né? Os arranjos e tal, e ficou bacana pra caramba. Ainda W, Gonna Be My Baby. É uma, eu não posso chamar de DJ marcante mix, porque eu só fiz umas reedições de trechos, de loops e etc. Ainda na época, 1990 e bolinha, né? Tivemos aí Snap Color of Love, Bart Simpson do Department, Savage Don't Cry Tonight. E começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Bom, a edição do Flash House de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta, tá? Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Sete, nove. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono, www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. Megafono.com.br. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Fez mais bonita quando você chegou. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar amor. Eu só vim pra dizer que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa do lado direito da rua. A casa que tem mais flores é dela. Lá onde o sol morre tarde, enquanto desenha sombras pesadas. vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa. Tararara. Tararara. Tararara. Vida se fez mais bonita quando você chegou. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar amor. Eu só vim pra dizer que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh, but I can't think of a better time to say, whoa. With our future, open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies, no. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. So look inside, you'll find a deeper love. Oh yeah. It's the kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, don't cry. Tell them everything is gonna be, it's gonna be alright, alright. World, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, right here, hold on, spread love. World, everybody join together now. World, one voice, one heart, hold on. Love and unity, now everybody world, stay. World, hold on, hold on, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. World, hold on. To the children of the sky. World, hold on. So come on, everybody in the universe. World, come on, come on. One day you will have to answer to the children of sky. World, hold on. So come on, everybody, come on. World, hold on. Everybody, just come on. Children of the sky. Yeah, yeah, yeah, yeah. Heels. To touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. When sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am.